Pra não deixar essa piada, pra eu não me esquecer de colocar ela, vou falar logo se vocês encaixam aí em alguma parte. Por que o Stevie Wonder foi barrado no aeroporto? Eu não sei. Porque ele não tinha visto. A mesma praça. Carlos Alberto! Amarrem suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha. Falar sobre o Rock in Rio, o festival que está abalando o Brasil inteiro, rapaz. É só alegria, só sucesso, pouco rock and roll, polêmica no ar. E mais uma vez aqui hoje, para conduzir a bagaça e forjando felicidade, eu, Fluffy. Comigo hoje o Bode. Oh, Rock in Rio. Ele falou baixinho pra não desafinar. Ai, ai. É um boy. Comigo e com o Bode, o Pombo. Isso aí, não fui no Rock in Rio porque não tinha Sandy Júnior. Fiquei puto e não vou mais nessa porra. Pô, cara, aí. Eu sei, eu não devia falar isso, mas eu já fui no show do Sandy Júnior. Eu não tinha dúvida disso, cara. É, então tá bom. Então, e acho que ninguém aqui duvidava. Então, informação redundante, perdão. Comigo, com o Bode, com o Pombo, o Ninja Inimigo. Eu sou o único aqui do Tanguinha que fui no único dia de rock em Rio. Qual foi? Não. Olha só, você... Eu fui também, cara. Eu fui. Mas ele falou do Tanguinha. Você vai ser... Ah. Eu já gravei, antes de você existir no Tanguinha. Olha a mapa. Léo, calma, Léo. Ô, Léo, mano, Léo, pera aí. Mano, Léo. Comigo e com o Bode, com o Pombo e com o Ninja Inimigo. O Mano Leu! Eu também fui no dia do Metal e vai se ferrar, ninguém me viu. Mas olha, eu fui chamado primeiro, então eu sou mais do Tanguinha que você. Mas o Léo foi o único do Rock que teve que ir pro Rock in Rio com o responsável legal, rapaz. Aí... É verdade. Desculpa, fui embora. Valeu, abraço. É bullying, tá? Vamos parar com essa porra no meu podcast. Comigo e com o Bode, com o Pombo e com o Ninja Inimigo e com o Mano Leu. E agora, pra quem vou dar preferência? Porra, pra mulher. É, não, mas... Uaia! Ei, la puta de Rock in Rio me recagou, agora estou enferma, não posso nem falar, é uma mierda, não posso nem tomar. Moleque! Me gusta. Caralho, vai rolar tradução ou você vai deixar a curiosidade da galera? Curiosidade, né? Por favor. Curiosidade, claro. Curiosidade, então tá bom. E comigo, e com o Bode, com o Pombo, com o Ninja Inimigo, com o Mano Leio, com a Paraguaia, o Rania! Fala aí, galera. Eu já fui em vários dias do Rock in Rio, ainda vou em mais um. Tem custado R$700 até agora e mais da metade não foi ingresso. Eu gosto de StarCraft, que quem fala é o Mano Leu. Aí uma pergunta. Ô, Rania, você mensurou quantos dias de vida você perdeu nessa merda? Deu um valor a isso, cara? Não. Dores nas costas, lata na cabeça. Lata não, mas copinho na cabeça... Não, eu ainda não medi a perda, não, cara. Só medi a perda financeira até agora. Ô, Bode, nós vamos falar sobre isso. Falaremos sobre isso. Tá? Então, moral de recados, assim que a gente voltar, a gente começa o papo. Um abraço. Deixa eu fazer um negócio que eu sempre quis fazer. Moral de recados! Nossa senhora. Aí só pra causar polêmica, você coloca no lugar de moral de recados, tu coloca. A vinheta dele. Mamilos! Moral de gravando alegria, felicidade, resfriado nessa segunda-feira de meu Deus. Nós estamos mais uma vez reunidos para gravar nosso Moral de Recados. Então vamos começar com um recadinho. Pode, primeiro recado. Muito bem, se você ainda não sabe, nós somos o site www.tanguinhacorp.com. Esse é um recado bom. Nosso Twitter é @tanguinhacorp. nosso e-mail, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Você quer ouvir nosso programa no conforto do seu lar, de sua residência, você burguesinho no seu iPad, e não quer ter o trabalho de visitar nosso maravilhoso site? O que, que você faz? Você vai na nossa página inicial, lá em cima você tem o íconezinho do iTunes, você vai e clica, pô, vai perguntar, você quer assinar-nos? Você diz, sim, eu quero-nos. E você vai passar a assinar nosso isso fabuloso aí. Podcast. E se você quer assinar o feed do podcast em outro administrador de feeds, é só clicar com o botão direito em cima do ícone do iTunes e mandar copiar o link, que vai estar o link do feed perfeito. E o Facebook agora tem uma novidade. Acabamos de lançar o logo novo da Tanguinha Corp, primeira mão, no Facebook da Tanguinha Corp. Então procura lá, tanguinhacorp.com no Facebook, vocês vão ver o logo novo. Tá irado, em 3D, Full HD. Tem que botar os óculos pra enxergar direito o logo. E, Jardel, e como é que fala. Tá a condição lá no Facebook? Pô, é podcast Tanguinha, o podcast mais ouvido na cidade de Mineiros. Aê! Já foi dito antes, jovem nerd que se cuide, que é nós que tá. É nós que tá. Então, se você é de Mineiros, tá ouvindo o podcast e ainda não curtiu no Facebook, curta. E é isso aí, galera. Quando chegar a 1000 curtirs, o bode prometeu... Eu prometi uma ragatanga de Tanguinha. Eu não prometi nada. Mano, tá devendo um vídeo já. Já tá devendo um vídeo. Então é isso, galera. Recadinho está bom, né? Manda e-mail pra gente. podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Deixa o recadinho no site. Entra no Facebook, Twitter. Assina o feed no iTunes. Beijos. Me liguem. Rock and Roll! Galera, antes da gente prosseguir com o podcast, mantendo a tradição, sempre que vem um participante novo aqui, nós temos que realizar com a pessoa o teste psicotécnico. O que é o teste psicotécnico para quem não conhece? É um testezinho muito rápido que vai auxiliar o ouvinte a assimilar a voz da pessoa ao apelido. Muito simples, regras são básicas. Cada participante novo vai ter que repetir o próprio apelido 5 vezes em sequência ou com alguma prenda especial que a gente pode bolar na hora. Então, não vou começar com a Paraguaia também pra não sacanear ela. Mano, Leo. Não. Mano, Leo nunca fez o teste psicotécnico, Leo? Não, aí, nunca fez. Olha só, aí, Leo. Eu posso até não ter feito, mas eu já gravei 2 vezes e meio. Uma vez eu substituí o Puff. Mas então... você não gravou o teste psicotécnico, gravou? Pô, e ainda fala que... Mano, Leo, vamos lá. Tô com uma ideia boa. Vamos fazer tipo rock and roll, a gente faz um falsete, tipo, começa. Mano, Leo, aí outro entra. Mano, Leo. Mas aí a ideia de assimilar a voz vai pro ralo, né, cara? Rock and roll, cara. Não, aí tem que fazer o resto do podcast na última voz, se quiser. Não, cantando. O que acontece? O Manoleu vai falar em gutural, o Rania vai falar em falsete e a Paraguaia vai falar em Bon Jovi. Como é que você fala em Bon Jovi? Não sei. Não era pro Léo fazer falsete, cara? E Bon Jovi assim... Paraguai, it's now or never. Meu Deus, cara. Eu acho que ele foi exatamente porque vai ser mais difícil assim, cara. Então peraí, Léo. Você prefere gutural ou falsete? Você quer fazer voz grossa ou voz fina? Gutural é assim, mano, Léo. Eu não tenho voz grossa assim, demônio. Léo, se você falar desse jeito, seu top pedido 5 vezes, está liberado. Então vamos lá. Mano, Léo. Voz de arroto, Léo. Peraí. Mano, Léo. Peraí. Mano, Léo. Fake bolado. É isso aí. Quem é o próximo? Rania? Você, cara. Você tem que fazer o falsete agora, que o Léo já usou o gutural. Porra, mó vacilo, né, cara? Ou você quer fazer o Bon Jovi? Eu tô muito na dúvida, não sei o que é pior, o falsete ou o Bon Jovi. Acho que o Bon Jovi não vai ter nada a ver com o Bon Jovi e o falsete vai ser muito ruim pra mim. O falsete vai ser mais engraçado. Hein? Olha só, o falsete vai ser muito engraçado. Depois do Léo, cara. Você também pode fazer em ritmo de corda do caranguejo, porque isso também é rock and roll. A gente pode fazer fingindo que tá gravando o seu programa. Só que não, porque você não pode. Porque você não posta vídeo há um mês. Olha a mágoa do Léo. O coração de um fã triste, cara. Aí, Rania. Tchau, abraço, Rania. Até semana que vem, Rania. Valeu. Eu tô no menino, Rania. Meu Deus, peraí, gente. Vamos lá, a gente tem que terminar isso aqui. Rania, por favor, cara. 5 vezes. Rania! Isso é um Pokémon? Cara, isso parece o... Listen, hey, listen. Caralho, escolhe você. Hania, cante para eles dormirem. Hania, Hania, Hania. Eu escolho você. Meu Deus do céu. E agora, Paraguaia, só faltou você com voz de Bon Jovi. Eu não sei você é com Bon Jovi, cara. O Ninja Inimigo te ajuda, ele gosta de fazer as performances tipo Bon Jovi. Eu sou Paraguaia. Canta, em vez de cantando It's My Life, só que todas as palavras viram Paraguaia no meio do It's My Life. Paraguai, eu sou do Paraguai. Eu atravessei a fronteira. Nada, não é muito ruim. Ah, então fala só o seu nome mesmo. Eu vou falar meu nome mesmo porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Você escutou a voz do Fitch? Você tem vergonha? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Mas... Então escolhe gutural ou falsete? Eu prefiro gutural, minha voz tá bem toda ruim. Então faz falsete. Não, gutural, cadê aí, porra? Tá bom. Então faz falsete. Tá bom, falsete, então. Então faz gutural. Vai tomar no cu. Tá, Paraguai, eu não consigo nem falar. Paraguai. Tá doendo minha garganta. Chega, já tá de prenda já. Aê. Valeu, galera. Aê. Vamos agora começar o podcast de verdade. Galera, começando o papo irado aqui. God! Pois não. Você que é sempre minha primeira opção aqui nesse podcast, cara. Isso que agora tem mulher, cara. Não, mas eu não posso. Eu sou um cara compromissado. Não posso ficar também dando, entendeu? Eu fico com o bode. Tá. Minha mulher já falou que de homem não tem ciúme, então eu posso sair com bode, com pombo, com quem quiser. Tem que ter aquele teste HIV mensal. Vale a pena lembrar que eu estou gravando e posso usar isso contra você a qualquer hora. Estamos todos gravando. Vale a eu vou pena mandar uma foto que teste HIV era a única coisa que não tinha fila no Rock in Rio. Cara, você parou pra pensar que merda deve ser o teste HIV no Rock in Rio? Quem foi que teve essa ideia idiota, cara? Imagina você, no show do seu artista favorito, chegou lá pela manhã, porra, não tô fazendo nada ainda, não começaram os shows, vou fazer um teste de HIV. Aí você descobre que tá com AIDS, cara. Acabou, porra, moleque. Acabou. Você não fez sexo no Rock in Rio, cara? Eu fiz, quer dizer, hã? Porque olha só, no dia que eu fui do Rock in Rio, tiveram camisinhas dançantes, tiveram distribuição de camisinhas, a gente botou uma camisinha num pacote de bono e tinha... e a gente... Quem que foi essa pessoa? E tinha teste de HIV, brother. Pô, é óbvio que tá rolando um bacanal frenético dentro do Rock in Rio. Meu Deus, não, cara. Isso aí foi iniciativa dos motéis ao redor do Rock in Rio, cara. Fizeram uma joy venture lá pra... Vocês não deviam tá sentindo cheiro, mas lá atrás do palco tava mó cheiro de erva do bem. Será, né? Mentira, não. Do telão tava o tempo inteiro passando um jinglezinho assim, Rock in Rio sem drogas, cara. Era só passar esse jingle que aquele cheiro da erva de já subia, cara. Tomava aquela porra muito escrota. Não me fala, porque assim, o lema do Rock in Rio é por um mundo melhor. Se a gente pegar o Rock in Rio, que eu vi no Rock in Rio por um mundo melhor, ia ser foda. Primeiro que era nego fumando maconha em tudo que é canto. Puta que me pariu. E segundo que é tipo assim, vou no banheiro. Só não tirei a foto porque ia pegar mal pra caralho tirar foto no banheiro. Mas tinha tipo um paredão de gente mijando na parede, assim. É, cara. Foda-se. Isso é uma noção. Foi genial, cara. Foi no sábado, as mulheres foram muito sujas. Eu tenho que falar, as mulheres do pop são uma merda. As mulheres do pop são os melhores. Elas conseguiram quebrar. Elas conseguiram quebrar a porra do banheiro, cara. Quebraram o banheiro. Aí no sábado, no domingo, não tinha nem fila pra entrar no banheiro das mulheres. Foi genial. Falando em mundo melhor, mais alguém notou os evangélicos com os avisos de mundo melhor só Jesus? Tá que pariu, caminho. Pô, na barra, vários evangélicos no caminho, assim, na barra, lá na Avenida das Américas, assim, por um mundo melhor, aí interrogação, né? E a letra toda estilo Rock in Rio lá, só Jesus. Uhum. Peraí, a gente parou. Ah, amigo, aí tu tá querendo exigir demais da minha memória, podcast, né, cara? Podcast de Rock in Rio, Rock and Roll é a caralho. Parou. Vamos que vamos. Tá bom, o podcast é... Então vamos lá. Quem é que foi qual dia? Quem foi no primeiro dia de Rock in Rio? Pop in Rio. Quem foi no Pop in Rio? Não, antes disso, vamos esclarecer, né? Rock in Rio, meu pau, né? Porque... Ah, não, pera. Você é um hipócrita. Quais edições do Rock in Rio só tiveram rock? Diz pra mim. Não, é isso que eu quero falar. Olha só. Eu não tenho nada contra você botar um evento em que você misture, tipo, mega shows fodásticos... Bote, sei lá, a Rebecca Black no meio cantando. Foda-se, pode cantar Black. Friday ali. Esse tá beleza. Não me incomoda. O problema é gutural. It's Friday. O problema é quando o nego pega isso e chama de Rock in Rio. E bota uma guitarra gigante na Gávea, na Lagoa ali, e fala: caralho, Rock in Rio. E no dia tal do Rock in Rio vai ter Cláudia Leite. Cara, esse é o menor dos meus problemas com o nome Rock in Rio, é não ter rock. O meu maior problema com o nome Rock in Rio é ele ser em Lisboa. Isso é foda. Não, mas isso que ele tá falando, cara, é foda mesmo. Porque, tipo, tu tem uma churrascaria e serviço uma salada, tá ligado? O nego vai ali pensando que vai comer carne, entendeu? Não, não tem nada a ver, cara. É uma enganação. Puta que... É, uma enganação, cara. Tipo assim... Porra, cara, o nego fica puto, cara. Nunca aconteceu comigo, não, entendeu? Mas deve ser foda, cara. O problema é a propaganda enganosa, entendeu? Eu acho maneiro o evento e tal, você fazer um evento dessa grandeza e tal. Legal, tá valendo. Agora... Bota um outro nome, bota, sei lá, Micareta em Rio, sei lá, bota Putaria em Rio, mas não bota... Não, vocês estão exagerando. Em Rio. Music em Rio, né, generalizado. Music em Rio, pronto. Pronto, vou bolar. Aí, galera, que tal se a gente fazer um show chamado Music em Rio? Cara, eu acabei de ver um tweet aqui sobre exatamente isso que a gente tá falando. Rock in Rio é o nome do festival e é apenas o nome. Mesma coisa serve pro cantor Belo, o nome dele é Belo. Cara, uma vez teve a piada no colégio que a professora de filosofia perguntou a diferença entre o belo e o bonito, né? E aí o cara... Um tá bonito e o outro o bonito é bonito, que você conhece, a parada é bonita, não explicou nada, mas... E aí o belo é só o pagodeiro traficante, entendeu? Foi a comparação que o rapaz fez. Cara, desculpa, não tem nada a ver com o Rock in Rio, mas se você levantou essa bola, tem que contar isso aqui, a história do Lei. Nessa mesma aula, a professora perguntou: o que faz um ser humano não matar o outro? Ah, tem polícia, mas exatamente o que faz um ser humano não matar o outro? Aí o Pombo, eu acho que ele tava resfriado, eu não sei. Que eu tava quase dormindo na aula, cara. Ela perguntou isso, eu tava com a cabeça baixada, babando na mesa. Por isso. A voz dele não saía, aí ele falou... Aí a professora, como é o Pombo? Aí o Pombo... Eu não entendi. Aí o Pombo já tava meio puto, e ela tá entendendo. É o Jeremias, muito louco, mano. Baby, estamos dessa, tá, amigo, que eu sou cara homem. Eu tava babando, cara, só que ela que eu não mandei um water gun que nem um esporto nela. Saliva ácida nela. Exatamente. O nome do festival é uma das coisas mais escrotas do mundo, porque além de ser Rock in Rio, como o Rania falou, existe o Rock in Rio Lisboa, existe o Rock in Rio Madrid, existe o Rock in Rio América Latina. Tipo, hã? América Latina? Um Rock in Rio tipo no trio elétrico? Cada hora ele tá no país? Vai ter em 2013. Rock in Rio Portugal. 2013 vai ter o Rock in Rio América Latina. Tipo, what? Hã? Vai ser onde? Sei lá, vai ter o Rick Martin. Vários países da América Latina. Pela lógica, deve ser na América Central. Podia ter tipo um show secreto, né? Rock in Rio, interrogação. Em algum lugar... Rock in Rio barra random. Exato. Eles venderiam ingresso no mundo inteiro, mas não avisariam onde seria um show, tá ligado? Aí você teria que dar sorte de ter ingresso e estar no local certo, no dia certo. É, pegadinha do malandro. Parabéns, família Medina. Fica aí a ideia, vou registrar. A minha parada com Rock in Rio é assim, eu... Quando eu tinha a idade do Mano Léo, Eu, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu realmente era um cara do metal, entendeu? Eu achava que, ó, metal é superior a tudo, meu irmão. Eu sou mais ouvir tudo esse negócio aí de Britney Spears, vai tomar no cu, sou muito mais Cannibal Corpse, maluco, caralho. Eu só não deixava o cabelo crescer porque meu cabelo era ruim. Aquelas pessoas deixavam o cabelo que nem Cox Spanner, tá ligado? Andava de couro de inimigo, Spike? Não, porque, porra, eu não era poser. Porque na tua época não tinha chapinha ainda também, né, cara? Eu não tinha chapinha. Mas então, rock não é o metal, caralho, metal. Hoje em dia eu gosto de música, eu gosto de música boa. Então, tem música boa na porra toda. Eu achei o som do... O show do... Caralho, do viado pianista, como é que é o nome dele? Elton John. O caralho, show do Elton John. Pianista, valeu. Eu achei o show do Elton John muito foda. Ele fez um medley de Rocketman no piano de 12 minutos. Foi foda pra caralho. Porque ele reduziu pela metade. Porque quando fomos eu e Bode no show dele, foi tipo meia hora de Rocketman. Caralho, eu e Bode foram juntos, cara. No show do Elton John, foi isso? Não, ué, tá com inveja? Não, jamais. Ninguém me avisou nada, né? Mas não tá com inveja, não. Ele só viajou de não tocar Your Song, né? Que é tipo obrigatório. Não, né? O que não, eu ouvi. Esse medley de Rocketman era desesperador no show da Apoteose. Porque ele ia e era uma vibe só dele. O negócio parecia que tá acabando, tananã. Aí ele mudava, tananã. Mas tu tem que entrar na vibe, velho. O maluco tá mandando ali. O maluco é um dos deuses do piano. O maluco toca pra caralho. Então tu tem que entrar na vibe da parada. Tu tem que tentar. Senão tu vai achar uma merda. Mas tu fala, caralho, esse maluco não para de apertar essas teclas escrotas. Vai tomar no cu. Tu tem que entrar na vibe. Quando você já tá pensando no piano como teclas escrotas, cara, tá no show, cara. Não, exatamente. Se você não tiver na vibe, você vai acabar pensando que nem teclas escrotas. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que quando o festival foi criado, quando ele foi concebido, a ideia era rock. Não era metal, não era hardcore, não era rock. Então, quem esteve no Rock in Rio 1? No Rock in Rio 1 a gente teve Paralamas, Barão Vermelho, teve James Taylor, a gente teve Whitesnake, Scorpions, Queen, teve Ozzy Osbourne, que ainda já é mais metal, junto com esse AC/DC, teve Iron Maiden. Porra, foi o Rock in Rio. Rock in Rio 1, realmente, o resto virou Brinks. No Rock in Rio, no Rock in Rio 2, já começou um Little Brinks, botaram a Halle. Tá, mas tá Faith No More, beleza, tranquilo, foi crescendo. No Rock in Rio 3, tem Britney Spears, tem Sandy Jr. Irmão, começou a rolar um pirocóptero no palco, né? Caralho. Verdade. Aí, teve até Carlinhos Brown, cara. E o Carlinhos Brown com um célebre episódio em que jogaram todas as garrafas de copinho d'água nele, né? É, ficou conhecido como o mais vaiado da história do mundo. Né? Ficou conhecido como Alvinho Brown. O público gritava, queremos rock. E o fato repercutiu assim, mega escrotamente. Mas você tem que admitir também que nessa edição, pelo menos, eles não viajaram de botar o Carlinhos Brown no mesmo dia do rock, né? Eles se separaram pelo menos por dias. Mas eles não fizeram isso direito, porque foi no dia 24, dia do Red Hot e tal. Teve NX Zero. E teve garrafada na cara do NX lá, do NXzinho, pelo seu nome. Sério que teve? Eu não vi isso, não. Teve garrafada na cara. Nem tava perto, não vi. Na teoria, não. NX Zero é rock, né? Só que eles não são bons. Mas no dia 24 de setembro, cara, tinha uma galera lá que tava pra ver Red Hot. Essa galera teve que aturar NX Zero, Capital Inicial, porque as músicas antigas de Capital Inicial são maneiras, mas as músicas mais novas, caralho. Ai, eu não conhecia Capital Inicial, mas o cara tem uma empolgação tão foda no cenário que eu até gostei. Não gostei da música, mas gostei dele. Eu acho bonito você ver um senhor de idade, dopado de todo tipo de narcótico ali, tentando mover uma plateia. Eu acho ótimo, cara. Foi muito bom o show do Capital. Chega um caralho, senhor de idade, cara. O senhor de idade fala toda hora. Ele, caralho, velho. Tá muito maneiro o show, velho. Tô muito feliz aqui, velho. É, cara. Muito... Caralho, mano. Era mano cara. É muito engraçado, eu não entendia se ele era carioca ou era paulista. E é legal que o Dinho, ele se acha politizado, sabe? Ele mandar o pessoal mandar o Sarney se fuder. Pelo amor de Deus, isso não é politicagem, isso é lugar comum hoje em dia, cara. Vou te falar, vou deixar um recado pra vocês roqueiros aí. Se você tem mais de 40 anos e tem dois filhos e tem que pagar colégio, você não é roqueiro. Você está ali por dinheiro, você está trabalhando. Roqueiro é atitude. Quando você tem filho, você perdeu a atitude. Por que você tá falando isso, cara? Meu pai me levou Mas o seu pai não tem uma banda, ele não tá no palco mundo falando 17 anos e fugiu de casa. Se esforçando pra agradar, seja lá quem, né, cara? Puta que pariu. Quem é que gosta da porra do Capitão Inicial, cara? Eu achei, eu não conhecia Capitão Inicial. Aí eu cheguei com todos os meus amigos paraguaios também, ninguém conhecia. Aí, cara, a gente ficou assim, caralho, a galera realmente gosta, a gente nunca ouviu falar desse grupo. E todo mundo, era todo Rock in Rio gritando e cantando com eles. Aí eu achei que, pô, Capitão Inicial é foda aqui no Brasil, caraca. Ai, que ilusão. Paraguai, deixa eu fazer uma pergunta. Naquela hora que ele pergunta que país é isso e a galera pergunta é a porra do Brasil, vocês falaram é a porra do Paraguai? Eu não, a gente tava sentado lá olhando, esmolhando com essa chuva de merda que me deixou doente agora. Caralho, é verdade, puta que pariu, choveu muito, cara, no dia 24. Olha. E não era uma chuva maneira não, era chuva escrota pra sacanear mesmo. Na hora que o show começava a ficar bom, a chuva vinha agredindo, não vinha devagarzinho não, vinha pesada. Pou, filha da puta, fica calma aí e sumia, tá ligado? Tipo bombeiro contendo multidão, cara, muito foda. É que São Jorge não curtia as atrações do Rock in Rio nesse dia, cara. É, sumia e vinha o vento, filha da puta, pra você fica com frio e se fuder bem. E o escroto é que tinha muita gente com capa de chuva. Eu então, quem tá com capa de chuva, você cria um riozinho em quem não tá de capa de chuva do seu lado. Eu que tava sem capa de chuva, no meio de pessoa com capa de chuva, tava tomando banho, cara. Não, mas aí, cara, ir pra parada com capa de chuva, cara, na moral, é que nem você ir pra aquele brinquedo do parque de diversão que você vai se molhar, aí o cara bota a capa de chuva. Ah, vai se fuder, tu tá lá pra se molhar mesmo, foda-se, se molha. Eu não fui pra me molhar mesmo, cara, eu fui pra assistir um show e o filho da puta do sei lá quem não. Começou a chover lá e me ferrei, tive que comprar merda de capa de chuva de R$5. Na mão de campista lá ainda, a galera vendendo a R$30 a parada. Era R$30. Não, mas pô, dentro tava vendendo, as lojinhas de conveniência estavam vendendo, eu comprei a capa oficial. Caralho, capa de chuva oficial do Rock in Rio. Sério, eu guardei. Caralho, não, peraí. Tá escrito assim, eu fui atrás? Cara, assim, eu achei que ia ter, sério. Eu fui e peguei chuva ainda. É. Isso aí foi algum malandro que tem uma gráfica, cara. O cara foi lá e tá escrito assim, me fudi. Eu fui, cara, e me fudi. Eu fiquei muito puta, porque era muito ruim. A capa de chuva que estavam vendendo lá fora era muito melhor e tinha manga. A do Rock in Rio não tinha nem manga. Eu tive que fazer um buraquinho pro meu braço sair, cara. Aí venderam um saco de lixo preto pra você. Origami. Caralho, não, sério, eu fiquei muito puta. Porque, cara, já que eu vou comprar do Rock in Rio, deve ter algum pouco assim, é legal. Fui lá, comprei. Não tinha nada, não tinha nem manga, merda. Fiquei muito puta. Caralho. Eu queria responder a pergunta de se alguém gosta de Capital Inicial e dizer que eu gosto. Eu admito que eu gosto. E eu admito que tava na minha lista de shows que eu nunca tinha ido e que eu queria muito ir. Quantos anos você tem? Então, na minha adolescência, assim, eu não fui nenhum daqueles shows que eles faziam todo final de semana, entendeu? Tipo Acústico MTV. É, exatamente. E o que eu me amarro no Capital, assim, porque o Capital é tipo, mais ou menos, né? Alô? Oi, tá todo mundo. Oi. Cara, as pessoas estão respeitando o seu momento de falar só. É que eu achei que alguém tinha caído. Vamos lá, eu vou ficar fazendo som de épico no fundo. Acabou-se. O Capital, assim, de certa forma, é parte da história da Legião, né? O aborto elétrico virou de um lado Capital Inicial e do outro a Legião Urbana. Então, os shows do Capital, que tem o Dinheiro Preto, que é um cara que tem muita presença de palco, assim, sabe? Fazer um show, é todo drogado, etc. Ele faz um show maneiro, porque ele toca o melhor do Aborto Elétrico, que foi da Legião depois, músicas como Que País É Esse, etc. Músicas do Renato Russo muito boas, tipo Fátima. E faz um show do caralho, com o melhor do Capital e o melhor do Aborto. Por isso que eu acho show bem maneiro deles, cara. Pô, mas eu confesso que Aborto Elétrico é um nome irado! É um nickname de CS, né? Eu vou anotar essa aqui, pera aí. Faça a pessoa que mandar e-mail lá. Aborto Elétrico. Calma, eu tô na do bode. Meu problema não é o Capitão Inicial. Meu problema não é a música. Meu problema é o Dinho, cara. Que pô, a postura, caralho, é muito pretensioso, cara. Você queria que ele tirasse a camisa no meio do show, pode falar. Não, não, o cara, porra, vocês chegaram a ver o show do Legião Urbana, com a orquestra tocando a música Legião Urbana? Eu vi o finalzinho só. Eu sou muito fã de Legião Urbana e eu achei que, assim, no começo destruíram Legião Urbana. Não, não destruíram, não, na hora ela tá virado, cara. Eu tava lá, foi muito maneiro. Porque pelo menos o som do Multishow é uma bosta, né? Mas peraí, vamos falar do Dinho. Não, mas na hora tu tá lá, moleque, joga um merda em cima de você, assim, oh, caralho. Não, porra, mas é isso que importa. Tu pagou pra isso, não foi? Pra se sentir bem jogando merda em cima de você. Mas, porra, cara, todo mundo no palco, a porrada de gente foda. E o Dinho querendo aparecer mais de todo mundo, falando mais de todo mundo, puxando. Cara, eu não entendo qual é a dele. Isso é verdade. Ele meio que tentou ser o líder ali. Tinha um monte de cara. Porra. Não vou dizer foda, né? Porque foda tinha. Ele é o rockstar, o da parada. Viana, não, ele né? É o pseudo rockstar, cara. É. Tinha ele cara, ele tocou depois de NX Zero. Se eu subisse no palco depois de NX Zero pra tocar, eu ia me achar o foda, cara. Não, se você tocar antes do NX Zero é que é um problema. Ah, aí sim, aí é uma merda. Porra, eu tô abrindo pro NX Zero onde eu cheguei, né? Não, se eu fosse artista, eu nunca tocaria no Sunset. Eu vou te falar que NX Zero é uma coisa tão boa que quase acabou meu namoro. É que é, cara? É, tem que contar isso. Porque eu não gosto de NX Zero. E tô no dia do NX Zero, paguei e eu vou ver tudo. Pensei que tu ia falar que ganhou ovo de Páscoa do NX Zero da sua namorada com um microfone de karaokê. Isso acaba com o namoro. Isso acaba. Mas aí, eu tava lá, paguei R$95, vou ver tudo. Até ensinou o patrão que só conheço uma música. Vou bater palma, vou gritar junto. Mas, porra, NX não deu, cara. Não desceu. Não e dá? A plateia, eu não sei como mostrar no Multishow, mas lá, era a galera vaiando o tempo inteiro, mostrando o dedo, virando de costas pro palco, tacando coisa. Foi pica. No NX Zero? É. Pô, eu nem vi a galera sendo mal educada, não. A galera, tipo, aceitou. Ah, eu tenho que assistir. Se eu quero ver Red Hot, eu tenho que esperar isso, entendeu? E ficou na deles. Ah, faz que nem eu. Porra, tá tocando NX Zero? Vai na montanha-russa. Porra, vai na roda gigante. Vai procurar o filho da puta da Kodak pra tirar foto. Quem queria vai fazer a fila pra pegar cervejinha. É. E quem queria garantir um lugarzinho maneiro assim? Era meu caso, eu tava lá na frente. Eu tava tipo a 5 metros da grade. Não consegui chegar na grade, mas quase lá. Eu quero fazer uma pergunta aproveitando aí que comentaram. Alguém que gosta de Snow Patrol? Eu me amarro em Snow Patrol. Eu gosto de Snow Patrol. Mas Snow Patrol. Show... Tem duas músicas não. Open Your Eyes e tem aquela outra muito boa também, Open Your Eyes. Eu acho que. Chasing Cars é foda, cara. Snow Patrol eu acho maneiro, mas eu gostei muito mais do show do Stone Sour nesse Eu adorei, dia. Eu não conhecia a banda de Mito e adorei, achei muito foda. A banda é muito maneira, ele tem é aquele rockinho meio mela cueca, né? Mas é maneiro pra caralho, vale a pena ouvir. Cara, eu não também conhece. Não conhecia nada de Slipknot e não conhecia nada de Stone Sour. E agora, pra mim, o Corey Taylor é um maluco fodástico, porque o cara sabe fazer um show da porra. Slipknot, cara, se tivesse mudo, ainda ia ser foda, porque os malucos têm presença. Os malucos... Se você tem um grupo com 10 pessoas e você tá no palco, você não consegue ter presença, você senta, cara. O povo inteiro vestido de vermelho e com máscara. de vermelho com máscara, até a gente. Não, mas o cara no dia anterior, sem máscara e sem os 9 malucos, mandou muito também. Nos Flamenguistas mascarados. O cara, o show foi foda, porque, tipo, botaram ele até antes do Capital, porque a banda meio desconhecida não acharam grandes coisas, mas... Sem medo de errar, foi o melhor show da noite. Melhor do que o Capital. Pô, é fácil, né? Pô, tá falando que o Capital foi foda? Pelo amor de Deus. Foi, inclusive, melhor que o do Capital. Pô, eu não achei, assim, que esse grupo ficou bem pra esse dia. Eu posso falar uma coisa do Stone Sour? Ninguém sabe falar esse nome direito. Stone Sour. Não, cada um fala de um jeito, cara. No dia lá... cara, brasileiro fala Stone Sour, sei lá. Stone Sour. Stone Sour. Aí, hoje tem Stone Sour, malandro. Stone Sour, cara, fácil. Mas é engraçado que a gente começou pelo segundo dia, né? A gente pulou. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros conosco. Olha o que teve no primeiro dia do rock em Rio. Teve Cláudia Leite, Katy Perry, maravilha. Rihanna e Elton John. Teve também, num mix. Eles pegaram tudo que era tipo. Eles pegaram e misturaram. Em vez de fazer um show pro Paralamas do Sucesso, um show pros Titãs, eles misturaram. Botaram juntos. E foda-se. Tá bom demais. Paralamas mais tempo de palco pro NX Zero do que pro Paralamas junto com o NX Zero. Eles deram no mesmo tempo do NX Zero, teve Paralamas, Titãs, Mil Milton Nascimento e Orquestra Sinfônica Brasileira. Nossa, nossa, sério? Cara, sério. É Rock in Rio. O Rock, não, o Rock in Rio começou Rock and Roll pra caralho. Você botar um senhor de idade que não sabe inglês cantando Love of My Life foi muito Rock and Roll, cara. Que curioso, cara. Não, começou bem, a galera cantando em coro, aí veio o Milton Nascimento. Peraí, peraí, peraí, que a gente tá na paróquia aqui, o Bluff tá com um eco mega católico. Oh, palavra da salvação. Primeira leitura. Leitura do livro de São Sebastião. Cantai. Hosana nas alturas. É, está no meio de nós. Paz de Cristo. Tem as mãos. Vamos. Irmão. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Para de gravar no banheiro, cara. Cara, eu tô na minha sala. Caralho, se a minha sala puto, é um cubículo, a culpa não é minha. Eu fico puto quando a gente tá com o cangaceiro samurai no Skype, né? Jogando StarCraft, seja o que for. Aí daqui a pouco dificulta um barulho de descarga, assim. Ó. Porra, cangaceiro, você pegou no banheiro, cara. O cara levou o notebook pra cagar. Que moleque, putz. Esse moleque podia abrir o Rock in Rio. Que eu achei que esse Stone Sour, ele não ficou bem pra esse dia. Porque, sei lá, com o MC Sincero também não ficou bem. Mas os outros estavam assim, mais animados. Aí o Stone Sour chegou e deixou totalmente astral. Eu achei assim que todo mundo ficou assim... Eu achei que o problema do Rock in Rio nem é você tocar música tipo axé. Eu acho que o problema é você misturar gêneros e obrigar um público a ver uma banda que ele não se interessa, entendeu? Não, eu falei, é pior que eu falei errado, não foi Stone Sour, não. Eu fiquei com esse nome na mente porque a gente ficou falando, é o outro, Snow Patrol, que eu achei você que tava errado. Você se confundiu com o Snow Patrol, que a galera quase dormiu antes do Red Hot. Não, eu quis falar Snow Patrol mesmo, só que eu fiquei com o nome então, de Stone Sour. Snow Patrol tem uma grande música só, ainda errou a porra da música, tá? Tem duas. Teve que tocar de novo. Errou nos primeiros 20 segundos, Open gente. Open Your Eyes e Open Your Eyes Tecno Remix, né? O cara nem começou a cantar a música quando ele errou, o pessoal tá sendo... exigente demais também. Tô crucificando o cara, mas tudo bem. Assim, eu admito que o show foi muito paradão, foi muito quieto, ainda mais por ter sido o penúltimo show. Eu me amarro de Snow Patrol, também tava na minha lista de shows que eu queria ver, que eu nunca fui. Mas podia ter sido, sei lá, o primeiro, mesmo que viesse o NX Zero depois, que mesmo que fosse ruim, ia ser mais animado. E esquentando a parada, né? Foda que no meio do show do Snow Patrol já é tipo meia-noite, a galera já tá cansada. Quem chegou lá tipo às 2 horas da tarde, tipo, já tá porra, sentindo. Pode crer, nego tá lá na frente segurando o lugar na grade, tá com o pé moído já, cara. Tem que ser uma parada hardcore pra te levantar, tem que ser o poder do metal pra te levantar. O poder do metal. O exemplo disso é no domingo, né? Pô, primeiro que eu já tinha ido no sábado, já tava morto por ter ido no sábado. No domingo eu fui principalmente por causa do Metallica. No show do Slipknot eu tava morto, mas foda-se, foi um show do caralho. Eu fui lá, mas... porra, irado. Melhor show do Rock in Rio até agora. Convenhamos. Pô, tem que admitir, cara, que eu não gosto de Slipknot, eu dormi. Eu falei, foda-se, eu vou dormir, eu tô cansado, eu quero ver Metallica. Aí eu deitei e dormi. Caralho, eu dormi mesmo. Falei, foda-se. Pessoas mascaradas pulando, gritando e dando porrada e você dormindo. Cara, eu moro numa república. Que eu já botei, assim, Iron Maiden pra conseguir dormir aqui e não ouvir a merda que tava acontecendo fora. Aí, tipo, eu consigo dormir em qualquer lugar, sério. Mas, Rania, convenhamos, você chega no, tá no meio do show, tu tá no finalzinho do show de Slipknot, e acabou o show de Slipknot, você tá quebrado, você não sente o seu pé direito, com aqueles calos fudidos, você morrendo de sede. Pé direito? Eu não sinto minha perna inteira, esquerda e direita. Aí você, caralho, tô na merda. Aí começa a tocar Ride the Lightning, do Metallica. Você esquece tudo. Energia sem do dúvida, cu, sem dúvida. O resto do corpo. Sumiu a dor. Brother, some a dor, porque é aquela parada que tu tá esperando pra ouvir. Tu se fode pra caralho quando começa a tocar a última banda, porque normalmente a última banda de todos os dias é a parada mais esperada. Tipo, coitado de quem tá hoje se fudendo pra ver Shakira, né? Aliás, que pariu. Coitado não, pagou e merece. Otário. Cara, dizem, por favor, que falaram... Rapidinho, deixa eu só contar um negócio. O filho do meu padrasto, ele... O filho do meu padrasto, ele é gay, né? Aí ele tá... Assumido ou... Assumido. Não, não tem problema não. Aí ele foi... É relevante pra história? Ele. É relevante. Ele tava... A gente tava conversando, aniversário da minha mãe, tava todo mundo conversando. Aí tava eu e a Ninja Inimiga. E ele falando... Aí ele falando, não, porque eu vou chegar às 6 da manhã lá, vou grudar na grade e não vou sair de lá. Aí a Ninja Inimiga falou, gente, você tá maluco, cara, você vai querer mijar, você vai se mijar. Ele, pra ver Rihanna, minha filha, ah, eu já me mijei na Madonna, vou me mijar. Quero ver um metaleiro aí que se mija pra ver Metallica. Não, tu sai da fila e vai mijar. Ou então não sei ficar. Não, hein, brother. Só pra falar de quem gosta de ficar na grade, saiba, tem um gay mijado do teu lado. Aí, antes da gente passar pro outro dia, eu queria aqui fazer a menção honrosa ao Leozinho, que tem 13 anos e foi no show do Metallica. Não é não, Léo? Aí, eu saí antes do show do Metallica começar. Eu eita! Saí... Retiro a minha honrosa. Que eu isso? Eu não gosto de Metallica, mano. Perdeu. Tira ele depois de... Tira ele. Abraço. Peraí. A gente tem resposta pro garoto. O que você foi ver? Foi ver Slipknot? É claro. Criatura. Eu sou pasmo. Você precisa se culturizar mais. Mas peraí, Léo, você foi com teu pai, foi com tua irmã, foi com quem? Com meu pai. E como é que era o esquema? Tinha que dar fitinha com menor de idade, pode entrar ou não tinha problema? Porque eu não lembro. Não tinha menor problema. Não tinha menor problema? É. E teu pai te largou ou você não ficou no meio da galera? Não, assim, olha só, eu vou contar a história desde o início. Senta que lá vem a história. Desde o início. Eu tava querendo ir no Rock in Rio desde maio. E aí a gente não conseguiu comprar porque o Aki é um safado gordo, filho da puta. E aí, nisso, a gente colocou lá na página do Rock in Rio, dia 25, compro dois ingressos para hoje. Aí um monte de pessoa comentou, me ligou. Aí, no final das contas, eu achei uma inteira e uma meia. Cada uma foi 200 conto. Que isso? Ah, uma inteira, 200 conto. Não, o guerreiro não é você, o guerreiro é teu pai. Tem que aturar aquela bagunça. Porque você, garotinho, rapidinho, de 4 anos, queria ver o Slipknot. Fluff, hoje você é Deus com essa voz, cara. Você vai mudar o seu nome, nós vamos chamar você de Deus. Enfim, mas continuando. Aí a gente pegou os ingressos, aí a gente foi de moto até uma determinada parte. Aí chegou um cara e falou, não, vocês não podem passar daqui de moto. Aí a gente teve que dar meia volta e aí a gente foi estacionar um lugar mais perto que podia. No final de contas, a gente andou uma hora, porque... Porque eu aceitei não hoje antes. Léo. Corre aí, vai, não, tira o contato, depois a gente corta o que precisar, vai, olha que essa é a voz de Deus, meu. Enfim, aí quando a gente, assim, antes a gente levou num saco com uma mangueirinha Gatorade. Acabou! É tetra! Na mochila a gente levou 10 sanduíches de presunto e queijo. Caralho, 10 sanduíches tipo Chaves, 10 sanduíches de presunto. tem que fazer a lambida do Chaves também pra representar. Caralho, onde é que cabiam 10 sanduíches de presunto? Na barriga do Chaves. Não, mas peraí, você levou a garrafa, porque não podia entrar com garrafinha. Bando de filha da Medina escroto, né? Pode ser, então, cara. Não, saco. Podia sim, mas você tinha que tirar a tampinha. Tinha que tirar a tampinha, bando de filha da puta. Tu sabe qual era a tampinha do Squeeze fora por causa desse filha da puta. Pô, cara, sabe o que eu fiz? Eu joguei bem pra frente, eu fui e peguei de novo e tampei. Você jogou na rua mesmo? Não era mais fácil. É, eu joguei na rua, mas taquei pra frente. Aí eu caminhei, sei lá, 2 metros, peguei de novo, limpei. Na minha frente, quando o cara veio me revistar e falou, jogue no lixo, por favor. Então, ele falou, tem que jogar. Aí eu falei, passa aqui. Não, eu tava com duas, na verdade, uma eu joguei no lixo, aí a outra, quando eu fui cheirar, ele meio que deu aquela piscadela, um flau, mexi no bolso, pá. Mas Deus, você sabe por quê? Você sabe qual é a desculpa deles, né? Eles falaram que as pessoas iam mijar na garrafa e jogar no palco. Isso é muito tipo, coitado do NX Zero, né? Não vamos dizer isso. Que pariu. Isso é desculpa oficial ou impossível? É oficial? Não, o que eu vi eles falando é que eles proibiram entrar com coisa pra comércio, que você podia levar pra consumo próprio. Não, mas isso é proibido, isso é proibido por lei. Você não pode proibir uma pessoa de levar. Por isso que você pode chegar... Se você quiser entrar no cinema com um Big Mac, eles não podem te impedir. Por lei... A Vina tá entrando com pizza. Assim, né? Então, no Rock Rio não é diferente. Por lei, eles não podem impedir você que leve comida, leve água, leve nada. O problema é, eles tinham que fomentar o comércio lá dentro. Como é que eles vão fomentar? Falam, nego vai mijar na garrafa e vai tacar no X0, então tem que tirar a tampinha. Tirando a tampinha, tu não tem como botar na mochila de volta. Tu vai botar a garrafa sem tampa na mochila? A porra da água inteira, ali na porta. O pessoal, sabe que o pessoal absorve essa arte dos trens, né, cara? Que no trem nego entra com lata de leite em pó, a porra toda pra vender dentro do trem, moleque. O cara com a mochila, tem gelo dentro da mochila e refrigerante dentro do gelo que tá dentro da mochila. Caralho. É muito sinistro, moleque. Vocês não andaram de trem, vão andar que a experiência antropológica é foda. Nesse Rock in Rio era a doutrina do Camilo, cara. Tinha que beber bastante água e armazenar pro resto do dia. E não podia tomar cerveja. Tomasse cerveja, dava merda. Ó, pera aí, Léo. Antes que você me bata. Termina a sua história, cara. Então, bater em Deus? Ah, na verdade não foi Gatorade. A gente tava com uma mochila que meu pai falou que é aqui, que era Camelback, e aí a gente colocou num saco água e um pó lá que não, tinha gosto de Gatorade. É usado por atleta. É Gatorade ou é o Power? É aquela mochilinha. Não, bota seu pai aí rapidinho. Eu acho que é aquela mochilinha que tem um canudo, cara. Exato, eu... exato, é isso aí. Foi essa mochilinha errada. É, que é meu back, eu tô ligado. Então, é isso aí, isso aí. Então, aí a gente chegou lá, não teve nenhum problema, não era garrafa. Enfim, aí a gente entrou. A gente só chegou a tempo de começar a ver o Glória. Ainda não tinha começado, mas a gente chegou muito tarde. Se perdesse o Glória também, falando... não perdi muita coisa não, né, cara? Tu tá me falando que tu viu Glória e não viu Metallica? É isso que tu tá me falando? Ele tá falando isso mesmo. Eu nem conheço o Glória, eu só cheguei pra poder ver o Slipknot e Motorhead. Tipo, ele tava vendo Glória esperando acabar, não. Entendeu? Pra tu ser fã de Motorhead, tem uma regra clara. Tu tem que ter uma moto. Se tu não tem uma moto, tu não é digno de ouvir Motorhead. Eu tava na moto com meu pai, conta. Aí conta. Conta. Ninjimigo, você é fã de Motorhead, Ninjimigo? Não, eu não tenho moto. Ah, tá. Logo não posso ainda. Eu não tenho moto, eu não posso, mas um dia eu vou ser. O Mano Léo é um little motoqueiro, então ele pode. Little motoqueiro e little ex-metalheiro, porque ele tinha cabelo até na bunda. Só que nada mais foda é aquele carrinho do lado da moto, cara. tá no carrinho, tu pode ser fã de Motorhead também. Eu também conheci o carrinho do Robin. Pô, moleque, o cara que tá no carrinho é mais trudo que o cara da moto, com certeza, cara. É verdade. Ainda mais que usa um capacete rosa. Uma bolinha com capacete na cabeça. Que maneiro, cara. Esse é o stage que ajudou a conseguir uns 20 metros, assim, na posição mais próxima do palco. Tem o quê? Hã? Porque a minha estratégia pra conseguir um bom lugar em show é esperar aquela música que todo mundo pula, aí você sai pulando por cima de todo mundo. Ah, tá, mas. Ah, porra. Eu fiz isso no ano. Meu, vocês são garotos. O Thiago, filho da puta, que tá me interrompendo a gravação, com todo respeito à senhora minha mãe, porque ele é meu irmão. Quem é mãe de Deus, cara? Ah, Maria. Não, é mãe de Jesus. Não. Tá bom. Pô, você é padre, não é sabe Gaia, quem é a mãe de Jesus, cara? É Gaia. Deus que é o Espírito Santo, gente. Assim. Meu irmão foi pra ver o Elton John. Só que no dia do Elton John tinha a Cláudia Leite. Significa? Na hora que começou a porra do segura na corda do caranguejo para lá e para cá, nego pulando de um lado pro outro, ele foi em zigue-zague indo pra frente. Ele parou na grade. Caralho. Nego muito caralho, cara. Ele... Não, mas teve uma hora que eu acho que foi no show do Glória. Ah, não lembro. Ou do cara random que veio depois, Corri de Cambria, sei lá. Corri de Cambria. Ele valeu. Não fala mal do que tu não conhece. Corri de Cambria é foda, vai tomar no cu. É. Valeu. Rock Band não, meu irmão. Só que não é Rock Band metal. Beleza, metal. Então. Valeu? Uma criança de 13 anos e um cosplayer de Sakura defendem essa banda. Olha só, quando você tiver uma... Você falou com a puta, seu filho da puta. Isso é verdade? É verdade. Nosso apresentador fez cosplay de Sakura. Mas essa foto está guardada às 7 chaves, nunca será publicada. Então. Perdeu uma aposta, cara? Não. No meio do show, o cara falou: então, separa aqui. O cara tinha um sotaque paulista. Aqui, o pessoal da direita, mano. Isso daí é o Matanza. Pro lado direito. Foi Matanza que fez isso? Sei lá. Foi. Um cara random. Eu tô uma criança de 13 anos, meus Opa. Parabéns. Não, o que vem de baixo não me atinge, não assistiu Metallica. Ah, eu não gosto de Metallica. Caralho, vou botar barulho de Roblox aqui no fundo, hein? Mas vamos lá, o maluco falou assim: galera da direita pra direita, galera da esquerda pra esquerda. Agora, quando eu falar já, a galera da direita vai pra esquerda e a galera da esquerda vai pra direita. Aí eu pensando, cara, vai todo mundo olhar pra ele com cara de tipo, você é um babaca, mongoloide. Aí todo mundo fez isso, eu, hã? E vai! Aí todo mundo fez. Eu falei, caralho, a quantidade de celular que foi roubado nessa hora deve ter sido surreal. Opa, temos um bom momento, um bom assunto aqui pro podcast agora. Ô, Rania. Fala aí. Você falou que tomou um prejuízo de quantos reais no Rock in Rio? Então, cara, até agora custou uns R$700, mais ou menos. Mas você falou que foi só de ingresso. Não, mais da metade não foi ingresso. Todos os ingressos que eu comprei foram preço de custo. Que houve, cara? É o seguinte, eu, eventualmente, eu fui roubado, porque alguém encontrou o celular e levou e não devolveu. Mas o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, eu estava saindo do show do Angra, no palco Sunset, aí eu fui guardar o meu celular no bolso quando eu encontrei um amigo do meu irmão. Só que eu acho que eu errei o meu bolso na hora de guardar o celular. Pouco bêbado, né? Aí eu cumprimentei ele rapidinho, falei ali uns 20, 30 segundos, continuei andando. Aí, porra, uns 5 metros na frente, eu, caralho, cadê meu celular? Aí eu voltei procurando que nem um louco, ajuda a achar meu celular, todo mundo abrindo rodinha, assim, olhando no show. Eu, pô, liga aí, caralho. Liga aí. A galera ligando, tava tocando o celular, sabe? E isso é o que eu acho que ele não foi roubado, porque ele tava tocando. Tava tocando, não sei o que. Eu, porra, deixa, vamos achar antes do show do Sepultura, senão fudeu. Aí eu não achei, né? Aí depois deu desligado, fora de área, etc, etc. Ah, mas você provavelmente foi a galera os brothers do metal pra te ajudar, mas você foi vítima dos malandros de bigodinho, que andam sorrateiros. Eu reparei quem que tá, tipo, numa hora eu reparei quem que tava roubando. Eram dois meninos, eu não quero ser racista. Mas eles não tinham bigodinho no Paraguai. Eu não quero ser racista, mas eram duas pessoas de cor. Mas eles tinham bigodinho? Eles tinham bigodinho? Eles tinham bigodinho. Todos os ladrões tinham bigodinho, cara. Eu olhava. Aí um deles tava com uma mochila que, sério, dava pra ver a porra do celular, cara. E eu fiquei assim, com uma vontade de pegar a mochila, mas eu tava no chão. E ele parou do meu lado e ele olhou pra mão de todo mundo que tava sentado. Aí eu falei, espalhou pros meus amigos. Caraca, esse aí foi quem roubou teu celular, porque um deles foi roubado. Por favor, como é que você olhou. Falou? Por favor, como é que você falou pra eles? Chamia essa foi que terror. aí eu falei isso pra ele, aí eram quatro amigos meus. Aí eles olharam, ficaram com uma vontade de levantar, só que aí viram os amigos deles, todos pessoas de cor, todos com mochila. A mochila assim, cheia. Não vamos falar de cor, vamos falar de bigodinho. Bigodinho não é racista. Um cartaz de procura-se por áudio. Vou fazer a descrição. Ele tem que ter um bigodinho fininho, tá ligado? Pronto, acabou. Não, acabou. Não. Bigodinho. Eles têm que ter blusa polo listrada, fechada até o último botão, porque eles acham que isso é estilo. Não, eu vi um maluco que ele, tipo, tinha bigodinho, gorro e blusa sem manga. Blusa sem manga? Ah, esse maluco tava mais trash. Tem que ter um boné maior do que a cabeça dele com a barra reta, cara. Também. Seu Madruga! Seu Madruga está saltando no Rock in Rio, cuidado. Atenção, se encontrar o seu Madruga no Rock in Rio, cuidado, esse filme é perigoso. Não, mas sério, eu fiquei feliz porque roubaram meu celular. Aí eles olharam meu celular, não, sério, eles olharam meu celular e deixaram no meu pé de novo, porque era muito feio. Eu tava lá pulando, tava no meio da roda do Angra, porque eu tava indo pra frente e do nada abriu a roda. Aí depois fechou. Aí depois fechou a rodinha e eu tava lá de novo em pé. Aí eu tava lá, começou outra música e um cara vem e pergunta assim pra mim, tipo, caiu de você. Aí passou no celular. Só que eu tava com o bolso com o zíper fechado. Porra, caiu de caramba. Esses caras são. Aí não caiu, entendeu? Alguém abriu, pegou, olhou, jogou no chão e fechou de novo o negócio. Mas foi vacilo, né? Podia ter devolvido. É o que eu falo. Você pode se proteger contra os ladrões, mas contra os ninjas não dá pra se proteger. E assim, um cara, um amigo meu, me falou que ele tava com o bolso dele, tinha fecho eclair, tinha uma porrada de coisa no bolso junto com o celular, e ele tava usando capa de chuva. E ele falou que do nada sentiu um tapão e quando ele viu, o celular foi roubado. Eu falei, cara, do ninja tu não tem escapa fora, mano. O menino que tava comigo, ele também tava assim com a calça, tava dentro da calça. O celular dele, tava com a capa de chuva em cima e ele não sentiu nada. Aí quando ele foi, quis tirar foto de sei lá o que, que a gente viu. Ah, um homem golo. Um cara lá maluco, muito estranho. Aí ele foi procurar o celular dele e não achou. Aí, e tipo, tinha sido 5 minutos antes que ele tirou foto de um celular golo. Vou te falar que daqui a 9 meses o número de filhos do Rock in Rio vai estar gigante, cara. Que isso, cara? O que você viu que ninguém tá sabendo aí? Cara, se neguinho consegue fazer o que quer assim, ninguém sente nada, ó. Neguinho tá vestido. Somos ninjas do sexo, chuva. Então. Porra! Detalhe que o ninja foi o ninja do rock lá, né? Roubado? Eu também não fui, Léo. Nem o Pombo, porque ele não foi no Rock in Rio. Eu não fui roubado, não. Eu não fui nenhum show. Eu não fui roubado, tecnicamente, todo mundo. Só o Rania foi roubado aqui. Não. Não podemos praticar cyberbullying. Cyberbullying? Já praticamos, e agora? Não, mas falando nesse negócio de roubo celular, o que me lembra? O Rock in Rio, ele fomentou o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, de forma clara. Hã? Primeiro. Tá bem. Calma, vou chegar lá. Calma. Hoje, pessoas calma. Normais tirando cambista. Deus, calma, Deus. Eu vou te explicar. Calma. O que acontece? Primeiro, você ia pro Rock in Rio sabendo que tinha um monte de ladrão lá roubando celular. E foda-se. E virou comum. Nego botando no Facebook, roubaram meu celular. Aí nego, comentário, otário, deu mole. Primeiro, beleza. Segundo, cambismo oficializou, né? Alguém vendeu o ingresso a preço que pagou? Eu comprei dois a preço de custo de amigo. Mas de amigo? De amigo. Claro, pô. Tô esperando o quê? Cambista te abraça? Te dê um beijinho não, na não é cambista, cara. É tipo, eu chego assim, tô querendo... Porra, não vou no Rock in Rio. Quero comprar de alguém que não vai mais. Aí uma pessoa lá no trabalho. Meu primo não vai mais. Beleza. Quanto ele tá querendo? R$250. Eu fiz isso. Porra, boy. Orgulho, é business? Cara, é sacanagem isso, tipo assim, é o preço do Rock in Rio mais um boquete, né? Porque senão não cola. E tipo, tem um site, se vocês quiserem. Se vocês quiserem botar depois aí no post, que tava, tipo, tipo um classificado de Rock in Rio. Sobre esse site. E nego vendendo, tipo, meia entrada, R$300. Meia entrada. Não, mas eles eram mais caros. Tinha nego vendendo a 200. O mais barato era 200. Então tudo bem, pô. Meia entrada a R$200, tá valendo. Cara, se você pagar inteiro, comprou a meia por R$200. Cara, vocês esquecem que o Pluff é multimilionário. Ele é quase um shake, cara. Então pra ele tá falando R$200, ele nem pega nesse dinheiro. Mas eu vou te falar, eu fiquei 11 horas na fila, então eu acho justo alguém pagar, sofrer com dinheiro. Pra compensar meu sofrimento. Mas é verdade. Quem comprou não foi virtualmente, se fudeu brabamente. Encarou eu comprei virtualmente, mas eu comprei numa promoção do Itaú. Bota a musiquinha do Itaú. Botou que o abriu, da criança do Itaú que cresceu. Que abriu depois, tipo, eu falei, não vou no Rock in Rio, foda-se. Também não queria ir mesmo, vai ser uma merda, ninguém vai gostar da porra nenhuma. Abriu a promoção do Itaú, caralho, eu quero comprar! E comprei meia entrada. Não, com 50% de desconto no dia 25. Aí eu comprei e fui amarradão. Tipo, não peguei fila, não peguei porra nenhuma. Aí, bode, foi mal. Esse papo de cambista aí, eu já tô ligado. O Tropa de Elite 3 vai ser o inimigo agora, o Rock in Rio. Não. Vai ser Capitão Nascimento, o cambista filha da puta. Esse é o Tropa de Elite 4, o 3 é contra os bueiros. Caralho, eu tava em Copacabana um dia desses. E bueiros podiam ser voa? Não. Eu tava atravessando a rua, lá, olhando pra cima, a velhinha. Cuidado, gesticulando, balançando o braço. Eu, que porra é essa? Aí, do nada, as pessoas atrás, a velhinha tá meio desesperadas, olhando as cara. Não deu uns 15 minutos, chegou um carro do bombeiro, cercou a área, cara. Caralho. Psychic Powers, moleque. Desesperador. É? Tartarugas Ninja. Comentário rápido, porque vocês passaram o início falando de Red Hot e tal, eu acabei perdendo a onda. Eu não sei, eu não acompanho muito de perto, mas vocês aí que acompanham mais de perto devem poder me explicar o que aconteceu. O cara do Red Hot, o vocalista virou emo mesmo. O cara tava com uma franja ridícula que eu nunca vi o cara desse jeito, cara. É estilo, cara, é mustache. Exatamente. Eles estavam falando que ele era o Fred Mercury emo, né? cara, ficou muito escroto, cara. Pombo. Vocês já viram o cara que tava de cosplay do Anthony? Sailor Moon? Não, ele tava, não sei como, mas ele tava com a mesma franja, o bigode, a roupa que tava no show Anthony e o boné. Tava igualzinho. Psych Powers também, a moleque em casa antes de sair previu a roupa. Cara, a gente tirou foto dele, mas tipo, só que não, ele virou a cara, não deu pra mostrar a franjinha, mas dá pra ver o bigode. Eu botei, eu acho, no Facebook. Pô, tinha um maluco de Kratos no domingo? Tinha na plateia, cara. Tinha o Duffman! O Duffman, tinha o Duffman, pode crer. Cara, o Kratos lá na Duffman, frente... Eu vi, eu entrei na rodinha com o Duffman. Ele apareceu em algum jornal. Mas a gente tirou foto do Duffman mijando. O problema, Pombo, da franjinha é que nós estamos velhos. é verdade. Hoje em dia, isso é tranquilo. É normal. Moleque, tipo... essa, Isso hoje em dia é irado. É o correto. E eu tenho vergonha disso, entendeu? Eu falo, o maluco tem um cabelinho Justin Bieber, irado. Hã? Não quero mais viver nesse mundo. É que isso é a única coisa que me consola quando eu vejo que eu vou, cada dia eu vou ficar mais velho, cara. Quer que eu te prove como que você realmente é velho? Porque, olha só, você se encomendou com a franjinha do Red Hot, mas você cagou pra aquele bigode escroto do cara do Motorhead. Mano, isso é muito maneiro, cara. Você não, aquele é bigode motoqueiro. Porra, mas, caralho, aquilo lá é que é o correto, então. Não, mas aquilo existia nos anos 80. Prefere... Né? Ah, então, é o que eu tô falando. Prefere ter uma franja emo do que um bigode foda, maneiro? De... Black, tu é motoqueiro. Tu vai nas costas, eu não quero não, cara. Ah, tu prefere ser emo, então. Ah. Se o maluco tem um cabelo emo e sobe numa Harley roncando o motor altão, o maluco já virou fã de Motorhead com respeito, entendeu? Foda-se. Bom, então tá no carrinho. Quando você compra uma moto, você ganha a moto, a chave e a discografia do Motorhead. Porra, tem um bar muito maneiro ali no centro da cidade, perto do Garage. Não sei nem se o Garage existe ainda. Garage não existe? Eu não sei. Na minha época, velho. Quando eu era adolescente, eu ia lá direto. E tinha um bar. O bar eu sei que ainda tem. Ali perto, chamado Heavy Dutch. Que é com um logo da Harley Davidson e tal. E tem muito motoqueiro ali, muito motoqueiro. E o bar é muito foda, muito true. E tem o pior atendimento do Rio de Janeiro. Eles se orgulham disso. É tipo, você pede uma batata frita, aí eles, quando a batata frita fica pronta, eles falam no alto-falante: batata, porra! Aí você não pega, já falei que a batata tá aqui, caralho! Calma aí, galera. Saiu o set list da Shakira, ó, tô mandando pra vocês. Aqui. Opa! Opa! Exclusividade no Tanguinha Corta, até porque esse podcast vai ser na segunda e o show da Shakira foi na sexta. Exclusividade pra vocês, o set list que a Shakira tocou. Irado, mané, ela vai tocar Nothing Else Matters, que foda. Caralho, que isso, caralho, agora... Muito rock and roll, cara. Oh, tem merda. Caralho, o pior disso é a propaganda da Philips no set list, né? Headphone ali na parada. De leve. Eu sei que eu não sou true quando eu não sei qual é a última música que ela vai tocar. Ela vai fechar o show com uma música que eu não conheço. Waka. Waka, waka. Exatamente, é o som do Pac-Man. Waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka, waka. Galera, waka é a música do Mundial. É. Que Waka. Não. Agora sim. Da Copa do Mundo. É, isso. Não sei. Não sei cantar ainda, mas... Eu não sei cantar também não, mas eu sei que ela ficou mega famosa de novo por causa dessa música de merda. Cara, eu não sei qual foi a da Shakira, cara. Quando eu era criança, ela ia no Gugu, brincava aquela brincadeira que tinha que sentar no colo de alguém pra estourar o balão, sabe? Fazer aquela... Sério que ela fazia isso? Fazia, cara. Ela vivia no programa do Gugu. Ela e o Rick Martin viviam no programa do Gugu. Que isso? Sério isso? Sério? Não sabia, não. É? Mentira. Mentira também. Tu tá me falando que a Shakira sentava no balão pra estourar, moleque, no programa do Gugu. Aí, lembra? Eu não... É, que tinha que fazer várias posições, a pessoa pegava o balão, corria, sentava... Peraí, essa hora não era Thalia, não? Acho que é Thalia. Não, Thalia não. Olha, Thalia tinha... Se você tiver a banheira do Gugu com a Shakira, manda que ela vai virar viral na hora. Na hora. A banheira, não sei se ela foi, não, mas essa brincadeira do balão, aquela de botar a mão no bicho, ela fazia, direto. A banheira só foi, sei lá, Ellen Roche e adjacentes. Não que seja ruim, pelo amor de Deus. Aqui, ó, Shakira e Gugu no Google. Primeiro é que a banheira era ridícula. Como é que é? Eu ouvi alguém falar que a banheira do Gugu era ridículo? Era ridículo quando você via, tipo, Pedro de Lara na banheira do Gugu. Caralho, não, moleque. Se você vê a banheira do Gugu preocupado com Pedro de Lara... Não, eu não tô preocupado, mas ele tá ali, cara. Viu, boy. Você nunca vai poder dirigir uma moto. Verdade, mas eu também nunca vou poder vestir a roupa de Sakura. Pronto, Zé. sempre, cara, não tem essa. Tá, qualquer informação aqui cai pra Sakura, é brincadeira. Dia 29. Alguém foi no dia 29? Porque, dia porra... Dia 29 é hoje, não é? Não, foi tipo ontem, dia 29. Ah, tá. E dia 29 não, foi ontem hoje... E assim, foi um dos dias mais ridículos, não é não? Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta! Comprei uma peça com muito prazer pra ver o Jamiroquai. Jamiroquai? Tá enrolado porque ele não tocou a setlist boa, tocou... Tipo, eu não entendo, cara, por que a pessoa toca num festival... Um CD só, tipo, as músicas do último CD e não os clássicos. Pra vender. Eu tenho um adendo muito importante, pra fazer esse dia, que eu sempre que eu penso. Esse dia teve homenagem à Legião Urbana. Forra. Teve Jalene Monáe. Achei bacana o show, não conhecia. Jamiroquai. Jamiroquai Wonder. e queixa. Convenhamos, convenhamos, galera, convenhamos. Se a gente tirasse a queixa desse dia, tirasse o Elton John do dia 23 e trocasse os dois... É, que ia ser o dia mais vendido de todos os tempos. Não, não 14 ia... eles venderam 100 mil. Não, não. Porra, eu não entendi isso. Esgotou, depois venderam mais, mas tudo bem. É jogada de marketing, jogada de marketing. O povo não entende nada, né, cara? Aí... O que acontece? Se você botasse queixa junto com Katy Perry e Rihanna e botasse Elton John junto com Jamiroquai e Stevie Wonder, pronto! Fechou! Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. A galera... Mas lembrando que esse foi o dia extra, né, cara? Já tava fechado. Tava fechado o Elton John já. Elton John. É. Não importa, cara. As pessoas têm que sofrer. O Medina quer dinheiro. Ele te bota 11 horas numa fila de pé podendo vender direitinho com senha. Pra quê? Pra você sofrer, cara. Pra você sofrer. Ele quer sofrimento. Se Pluff é Deus, o Medina é o diabo, moleque. Olha, deixa eu contar uma parada engraçada. Acaba com ele, pô. No show do Steve Wonder. No show do Steve Wonder, não, antes do show. Que é o seguinte: acabou o show da queixa, aí tava esperando o show do Jamiroquai, né? Eu já tava quase na grade nessa hora. Aí do nada entra um guia e com o Steve Wonder do lado, ceguinho andando assim, mó felizão, balançando a cabeça. Cachorro? Ouvindo Cachorro? O som da galera, né? Porque. Cachorro? Porque ele não conseguia fazer nada. Aí ele parou assim em frente ao palco pra poder sentir o público e a galera começou a se empolgar. Ai, Steve Wonder! Aí puxaram o couro, né? Brasileiro, ignorante, começou a cantar a seguinte frase: Esteve! Esteve! Esteve! Caralho, Steve Wonder! Nem cantando Esteve, cara. Acredito que o Milton Nascimento tenha puxado o couro, cara. Porra, né? Nego no show do Angra, quem foi, viu que a caixa de som tava uma merda, né? Da direita, pelo menos. Tava horrível o som, tava horrível. Aí teve uma. Aí a galera, sempre que entre as músicas, cantava, gritava, né? Arruma o som, alguma parada assim. Aí quando a Tária cantou sozinha, Wuthering Heights. Depois que ela terminou, eu digo, arruma o som. Eu acho que ela achou que a galera tava falando alguma coisa. Você é demais, a gente ama, blá blá. Ela fez um sinal de ok, assim, riu, falou, vocês são demais. Valeu, gente, eu amo vocês também. Foi muito isso, coitada, ela não sabe por que isso. Não, mas se vocês não gostam de rock, metal, whatever, Deus! Se você não gosta de metal, eu gosto. Escuta o Angra tocando junto com a Tarja, que é ex-vocalista do Nightwish, Fantasma da Ópera, que você vai ser convertido. Eu não preciso ouvir o Angra, cara. Só a versão do Nightwish do Fantasma da Ópera é lindo, cara. É muito foda, cara. Pariu. É que o Rania falou aí que, não, porque os caras, mó carinhosos. Hoje Rania. Não, Rania tudo bem. Eu pensei Rania, então, aí, os caras foram mó carinhosos e tal. Ele falou só aquilo. O Léo, cara, foi lá falar com ele agora há pouco. Ele fez pouco caso também. Não, show de bola. Eu gosto muito de você, não sei o quê. Tá bom, então. Legal, aí, legal. Vou falar com quem e por quê? Tá bom, Léo, isso aí. Entendi. Uma coisa eu falo sobre Angra. Você pode gostar ou não de música, você pode gostar ou não de Angra, mas qualquer lugar que tem alguém tocando, você tem que pedir: toca Carry On, porra! Caralho, exatamente. Só foi errado, foi tipo um medley, assim, foi Nova Era, Carry On, seguido. Acho que maneiro, mas eles fizeram provavelmente isso porque o tempo era reduzido. O que, convenhamos, você deixa Glória no palco mundo... Puta, moleque, e aí, o Glória deve estar comendo a filha do Medina, porque não é possível, cara. Tem algo errado aí, cara. Eu não entendi o que Angra tava fazendo no palco bunda. Então eu também não entendi, cara. Fiquei muito triste. Eu acho que não lugar do Glória. Não, e a Tária também, cara. Botaram a Tária pro palco Sunset ao invés de botar no palco principal. Muita gente queria ver o Sepultura. Não, é verdade. Muita gente acompanhando o Sepultura. Não, a transmissão ao vivo tirou da porra do Glória e foi pro Sepultura. Sim. Largou. Eu me ferrei, cara. Meus amigos falaram, não, tá passando aqui no telão. O som tá melhor aqui do que lá em frente do Sunset. Aí então eu fiquei lá embaixo das bandeiras pra enxergar no coiso mesmo, que eu tava morto também. Aí depois começou a merda do Glória. Eu fiquei, puta que pariu, acabou. Aí eu mandei uma mensagem pro Ninja de Nilo pra saber se já tinha acabado o Sepultura. Eu fui correndo, já tinha acabado, sei lá o que aconteceu. Mas eles chegaram a tocar ao mesmo tempo. Mas... E a galera falou, foda-se Glória, valeu, abraço. eu fiquei muito triste quando eu não cheguei a ver nenhuma música do Sepultura. Enfim, eu acho que no lugar do Glória eu devia ter colocado ou o Angra ou o Sepultura. Não, os dois e tiravam os dois primeiros. Exatamente. Tava aí o Glória pra... e o outro que nem sei o que era. Não, eu só não sei o que o Glória tá fazendo no Rock in Rio. Oi, Jean Cambria. Tinha que ser exatamente. Você pagou pra ver a queixa, você não sabe que o Glória tá. Eu não paguei lá pra ver a queixa. Não, mas convenhamos. Ver a queixa foi. foi um prazer. Colateral. Não foi, não paguei, não. Foi um prazer. Cara, eu preciso falar opções isso. Opções curtir de João Vitor Cardoso, Fluff França. Queixa. Fluff curte... Ah, Fluff. Para, olha só, para. Olha só, admira. Gosto musical não se discute. Se lamenta. Verdade. Inclusive... eu vejo o quanto não... Cada um tem o seu. Eu vejo o quanto é ruim não entender tanto de rock quanto vocês, que toda hora que vocês falam Glória, vem o Major Glória na cabeça. Cara. Major Glória! Pensa em Glória Gaynor cantando o Survive. Não, cara, o Glória é um tio da família... Pombo, você tá certo. Rania, você tá muito errado. Pronto, é só isso. Vai, fala Paraguai de novo. Não, que o Glória era o cara do... Eu acho que pelo menos que foi ele. O cara do... O tio do, da família Adam. Ou esse foi o segundo. Ah, o cabelão. Tipo... Esse foi qual? O cabelão. O tio Chico? O não, Chico o tio Chico não. Cabelão. Cabelão. O homem cabelo. É. O Primo It. Primo It. Primo It, então... Que caraca, tempo com Glória? Não era ele não, cara. Ele tá gravando. Era o Glória, não, era o segundo grupo, então, essa merda. Ah, o Corrida em Cambria, que o cara. Sei lá, pra mim os dois foram fujos, cara. Então, pra mim, Glória é os dois. Não, como Hidden Cambria não interagiu com o palco, mas assim, quem conhecia, quem... Assim, quando eles tocaram Iron Maiden, todo mundo levantou e cantou. Galera... Ah, claro, porque era Iron Maiden, cara, não porque era esse... Tu tá morto. No dia do metal, o cara vai tocar Iron Maiden, vai todo mundo lá desesperado, ah, velho. Cara, foi na única, no único momento que eu olhei pro palco, quando eles começaram a tocar música do Iron Maiden, porque o resto tava de costas bebendo, chama cara. Quando eles começaram a tocar The Trooper, eu tava indo pela quinta vez lá no Achado de Perdidos. Aí eu voltei e comecei a jogar. Tadinho, cara. De repente você acha no próximo dia que você for, pô. Cara, tu pode dar sorte de roubar o celular de alguém também, cara. Puta, é, olha só, roubo mais caro. O bode, esse bandido, ele encontrou um celular. Eu não vou mentir, não. Quando eu fui pro Rock in Rio, eu tinha a fé que eu ia voltar com o iPhone, cara. Fiquei olhando muito pro chão, fiquei na expectativa, mas não rolou não, uma pena. Pô, no domingo eu vou fazer isso, cara. Vou ficar olhando no chão pra ver se eu ganho o celular. Roubam pra mim também. Vai mudar o nome, não vai ser Rock in Rio, vai ser Robin Rio. O bode é um mau caráter. O bode, de um dia pro outro, apareceu com o celular da Nokia N, sei lá o que, caralho, há 2 anos atrás. Não, mas eu mereci. Não, o cara está merecendo. Depois você se justifica. O moleque achou a porra do celular no ônibus, tinha a foto, foi no ônibus, endereço, tinha a porra toda do dono do celular. Ele, não, o cara é um otário, não vou devolver, não. Caralho, mano. Não, calma aí, eu tenho que explicar, eu mereci aquele celular. Eu fui levar uma amiga minha pra fazer vestibular na Unirio. A gente acordou cedo pra caralho, eu fui levar a menina pra fazer a prova, deixei ela no Unirio e voltei andando. Aí sabe aquelas pistas no aterro do Flamengo, que você tem que cruzar aquelas pistas todas. Aí voltando ali, eu olho pro chão, tá um celular olhando pra mim. Assim, isso tipo 6 horas da manhã, 6 e meia, pô, de um sábado. Por que não? Peguei o celular. Aí quando eu vi o celular, não era de um dono normal, era de um homossexual. Eu sou um cara muito educado. Eu sou um cara muito educado. Não era um homossexual. Aquilo lá era uma bichona. Porque tinha foto dele com o namorado, recadinhos de amor dele pro namorado, tinha um Kama Sutra pra gays. Você tá sendo preconceituoso. Preconceituoso. Se tivesse no teu celular Kama Sutra, dadinho de Kama Sutra, essas porra assim, você não ia ficar boladinho. O que mais me assusta é que você não parou na primeira foto. Você olhou a foto e falou, caralho, tem sacanagem aqui. E tu foi até fundo do poço, maluco. Puta que pariu. Caralho, se duvidar, ainda tá a foto, cara. Você olhou. Não pagou, não. É o dono. O maior absurdo é você falar que era o Kama Sutra gay, né? O maior absurdo é o bot fazer uma piada desse porte no podcast que tem um apresentador gay, cara. Isso aí. Eu não sou gay. Okay? Ainda. As pessoas mudam, como eu já disse. Ah, o apresentador gay não era o Ninja Inimigo, não? Opa, vai ser. Dois apresentadores. É dar casamento essa coisa. A graça é xingar o apresentador, já que tá no. Não, apresentador não tem respeito, essa é a verdade. É, tô ligado já. Eu não conheço nenhum podcast em que o apresentador tem respeito da galera. Não, nem no podcast alheios. Como convidado já perdeu todo o respeito. Já perdeu. Mas aí, como convidado, você. Veste a carapuça e zoa, porra. Eu não vou ser zoado pra um cara que faz cosplay de Sakura Cardcaptor. Filha da puta. Eu achava que era a Sakura do... Como é o nome desse outro? Do Naruto, não. É, a Sakura. É do Naruto. Não, eu achava que ele tava com o vestigio coça. Ah, então vai lá e vê a Sakura Cardcaptor pra tu ver como é que ela é, cara. Tá, eu acho que eu me lembro dela. Deixa eu procurar. Ah, não faz isso, não. Vou fazer melhor, só pra você, vou passar a foto original do Fluffy. Caralho! Mas qual das roupas você usou da Sakura? Que ela tinha vários vestidos. Não, essa foto aí, como eu vou passar, não é minha, não, é fake. Ah, é fake. A minha era do colégio. Pô, mais uma vez eu fui num evento de anime que tinha uma cosplay mulher de Sakura que tava muito gatinha. Ah, de repente fala o nome dela, de repente eu conheço. De repente era o Fluff. Porque tinha um gatinho de Sakura. Não era o Fluff, cara, eu tenho certeza que não era o Fluff. Todos os cosplays de Sailor Moon que eu vi era sempre Sailor... Ou era uma muito gatinha, ou era Sailor Full Moon. Caralho, moleque! Aqui no Rio de Janeiro, nem sei se a gente pode falar disso. Mas por muitos anos teve a Sailor Full Moon, cara. Ela era muito famosa, né? Era um era famosa. Não, era famosa. Famosa por comer rosquinha, né? Eu não vi a minha esquina. Ela era famosa por alterar a órbita terrestre. Porra, aquelas peças, sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, funcionam todas com ela. Caralho, era foda. Ou eu via tipo uma Sailor Marte gatinha ou uma Sailor Full Moon. Então, não saía dessa. Exatamente. Sua mãe é tão gorda que ela usa um bumerangue pra botar o cinto de segurança. Mas tão gorda que quando ela vai no cinema, ela senta do lado de todo mundo. Mas tão gorda que quando ela sobe na balança, a balança fala um de cada vez, por favor. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que o cinto dela se chama Equador. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que o Greenpeace tentou devolver ela pro mar. Podcast 27, piadas de mãe gorda. Com certeza. Rock in Rio e Celeste, piadas de mãe. Me chama, por favor. Então, eu tenho. A minha maior expectativa pra domingo é que tenham falado pro Exo Rose que o show dele é às 10 da noite. Essa é a minha maior expectativa. Mas eu não, vou. Sabe o que é o mais maneiro do dia 2? É que eu só tô ouvindo. É o dia do System, é o dia do System, é o dia do System. Então, exatamente isso que eu ia falar. Eu já vi o Ganjo na Apoteose quando eles vieram aqui no Rio. Foi muito foda, foi muito maneiro. Eu vou achar muito maneiro de novo. Mas o System eu nunca vi, cara. Eu quero pra caralho ver o System na Fadal. Ninguém tá falando de Ganjo. Eu tô falando Ganjo. Ganjo acabou na década de 90. O que tem hoje em dia é um cara gordo, decrépito, tentando pagar de jovem, cara. Sem Slash. Sem a Cartola. Sem a Cartola, né? Cartola é Futebol Clube. Pô, o Slash poderia dar uma aparição agora nesse domingo, só pra alegria da rapaziada. Vai ser uma surpresa. No meio da plateia vai o Slash andando no meio do multidão. É, imagina, cara. Genial. Cara, pô. O Slash se tornou o ser humano mais farofeiro de todos. É mais fácil ele aparecer agora no show da Shakira do que do Ganso, cara. Deixa eu pegar a TV de repente. Mas vocês pularam o dia do rock. Sim, eu ia comentar isso. Que você tava falando sobre trocar o Elton John, blá blá blá. Eu ia falar sobre a troca do Jay-Z pelo Maroon 5. Puta que pariu. O maior arrependimento da minha vida foi ter comprado pro dia 24, não pro dia 1º. Pô, Maroon 5 é maneiro. Maroon 5 é muito maneiro, cara. Depois, eu quis muito ir. Eu ia tentar comprar, pagaria uns R$200 que o pessoal tá cobrando. Eu só desisti de ir porque depois de 2 dias seguidos eu vi que é muito sinistro ir 2 dias seguidos. Que o Coldplay eu já vi também. O show do Coldplay é que vai ter Maroon 5, cara? Eu vou comprar ingresso, cara. Coldplay tem cara que vai estar muito maneiro. Maroon 5 eu não curto muito. Mas, porra, Maná eu não conheço. Frejá é legalzinho. Skank já deu, né, galera? Skank já deu, cara, né? Essas bandas todas já fizeram show no Brasil individual, então não tem grande coisa nova, tá ligado? A graça é porque eles conseguiram encaixar bem bandas que são o mesmo estilo, praticamente. Skank não tem coisa nova, é all. Mas, porra. Maná não tem nada a ver com nada. Mas Skank tem bons covers, tipo Vamos Fugir. Sim. Resposta. Skank é o que eu falo sempre. Skank Garota Nacional. Skank é o roupa nova da nossa geração, cara. Não, é o seguinte, porque eu reparei, né, vocês falando e tudo mais, até o Rania falou aquela parada de ficar 20 metros atrás pra tentar subir e tal. Se você parar pra pensar, cara, você tá na plateia, né, de um show de rock, você tem uma técnica, alguma coisa pra você se posicionar ali, de certa forma, me lembra meio que a técnica que você tem pra ficar na praia, assim, no mar, tá ligado? Pegar um jacaré e tal, alguma coisa assim. Tem toda uma comparação que dá pra você fazer com isso, cara. Você fica esperando a onda chegar pra ir lá pra frente. Pra ir lá pra frente e tal, tu pode tomar um cachorro, se fudeu, então a única diferença é que tu não vai levar o celular pra praia, né? Tu não vai perder ele na praia também, né? Vai brincando, amigo meu deixou o celular na areia, foi mergulhar, quando voltou a maré subiu, ele... Uma coisa que eu não sei porque acabaram, e era muito bom na praia, eu tô mudando muito de assunto, né, mas tudo bem. Era aquela nota de 10 reais de plástico, cara. Opa, caralho. Eu tenho uma. Tu ainda tem essa? Porra, moleque. Tenho aqui, moleque. Pô, o dia que eu recebi de troco essa nota, tipo, se a mulher falasse, não, você tem troco errado, foda-se, eu troco errado, o que que você quer? Quer 50? Toma 50. Ficou pra mim, cara. Dragão chinês. E aquilo era conhecido como nota de maconheiro, né? Porque os maconheiros botavam a nota no bolso, aí compravam baseado ali mesmo e ensacadinho no plástico e fumavam lá no fundo, lá junto. Fumavam o dinheiro. Fumavam o dinheiro plástico. Isso. Tudo a ver com Rock in Rio, muito obrigado, é isso. Valeu, aí. Bom. Mas tem a ver, cara. Maconha no Rock in Rio. Foi mal. Pulou louco. Podia ser um patrocinador, né? Tem um patrocinador lá. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Vocês iriam de novo? Daquela multidão querida, daquele calor humano. Eu quero, com as lições que eu obtive na primeira vez dessa vez que eu fui, eu vou de novo e vou aproveitar mais ainda. Eu vou te falar, cara, eu achei muito maneiro, não só pelos shows. Não só pela performance da parada, pelas bandas que eu fui ver, mas pelo evento. Eu achei o evento como um todo muito maneiro. Ele obviamente estava lotado, mas é que nem, sei lá, um parque de diversão. Parque de diversão, você vai chegar lá, vai estar lotado pra caralho. Você vai pegar fila pra ir em todos os brinquedos, vai se fuder no sol quente. Mas no final, você não vai falar, caralho, que dia escroto. Você vai falar, porra, isso foi maneiro pra caralho. E foi um dia maneiro, o lugar era maneiro. Só... Ah, alguém conseguiu pegar tirolesa? O Borg. Eu ainda não fui, porque eu sempre deixo pro dia seguinte. Nossa, eu também fingi. Eu juro que vão deixar passar o bode na tirolesa, cara? Se for na tirolesa, bode. Não quero falar disso não, cara. Você conseguiu pegar a fila da tirolesa? A fila da tirolesa é muito violenta, maluco. Não, pera aí, você foi ou não foi? Não, violento é outra coisa, né, bode? Bode. Eu fui na tirolesa, cara. Você ficou preso no meio da tirolesa? Foi, cara. No meio do By the Way, o cara que ficou preso lá era eu. Que foda. Agora o Pluff já tem alguma coisa pra rebater o Sakura Cardcaptor, moleque. Não, pelo amor de Deus. Se eu tô descendo na tirolesa, no meio do Metallica, tocando Fuel, e eu paro no meio, eu falo, puta que pariu, eu ganhei minha noite. Com a cueca presa na tirolesa também? Cara, quando eu fui, tinha fotógrafo descendo tirolesa, parava ali no meio e ficava tirando foto da galera de cima, cara. Pô, eu ia ficar lá... Give me fuel, give me fire, give me... Fogo do meu lado, foda-se! Eu vou tentar filmar eu descendo. Pô, mas respondendo uma pergunta, eu iria de novo sim, sabe? Eu sou, se você me conhecer melhor assim, eu sou um cara que vai a tudo quanto é show. Pra mim, show é tipo coleção, assim. Eu tenho um álbum no... Microfone pra mim é tudo. Eu tenho um álbum no Facebook, assim, lá com a foto de todos os ingressos de shows que eu já fui, assim, show pra caralho, um monte de show, então eu iria de novo com certeza. Eu achei uma parada cansativa demais, assim, porque eu tenho joelho fudido, porra, eu sofri muito, sabe, domingo passado. Mas faz parte, né? A lição que eu aprendi é que não vale a pena você ficar socando no meio da galera no começo do shows. Eu descobri uma técnica, cara, quando as pessoas estão meio que pulando, assim, dá pra descansar nas pessoas, dá pra se apoiar nelas, tranquilo durante o show. Pô, isso eu faço coletivo. Isso eu fui descobri no. Descobri que as mulheres são filha da puta, cara. Ah, só Deus, descobri isso agora, Silvio. Novidade. Eu não sabia. Eu nunca gostei de garota. Eu não consigo gostar. Manda mal, eu não manda aguento, mal. Mulher, eu não aguento mulher perto de mim. Manda eu entrei no curso onde só tem homem por um motivo. Manda mal. Aí, porra, tinha dois garotos pro lado, ficaram putos porque eu tava lá cantando as músicas do Angra. A mulher ficou puta e me enfiou a unha na mão quando eu tava aqui. Meu Deus, que gratuito. Cara, tinha uma ferida. Eu tava sangrando no meio do coiso. Eu limpei nela. Eu foda-se. Como é que é? Você fez o quê? Você fez com ela? Eu limpei o meu dedo ensanguentado pela blusa dela. Eu falei, foda-se, você quebrou, vai ficar com o meu sangue. Lembra de mim. Que vingança peculiar. Porra, ia fazer o quê? A mulher tinha, tipo, 3 metros, gorda. Não, não dava. Continuei socando, quase derrubei a câmera dela e fui embora. Caralho, o ninja inimigo foi olhar meu álbum e ficou bolado com o show do X-Japan. Pô, meus também foram. O X-Japan é muito foda, só não foi porque era sem conta mesmo. Foi em São Paulo, porque o cara tinha que pegar a van ainda. Foi um show muito irado. O Avenged? Não, o X-Japan é uma banda de metal japonesa. Pô, o Avenged podia tocar no Rio também, cara. Porra, São Paulo teve o show do X-Japan. O Avenged... Duas vezes já, não teve? O amigo me chamou, cara. Ah, eu fui no show do Avenged de graça de camarote. É, cara, conheço, meu garoto. O mesmo amigo que convidou ele me convidou, mas não falou que era for free. Eu falei, cara, eu tô sem dinheiro, não vou pagar o ingresso. E ele não falou, é for free. Se ele tivesse falado, já tava lá. Fiquei muito puta depois de quando fez, o comunista inimigo falou pra mim isso. Aproveitando que eu já contei uma história de perder dinheiro com o Rock in Rio, eu posso contar como eu perdi dinheiro com a X Japan também? Vai lá, garoto. Eu guardo o microfone. Qual o problema do microfone, cara? Nenhum, tô zoando. Você nunca viu o vídeo do Morre Diabo, não? Não. Eu gosto da câmera. Você nunca viu? Morre! É o seguinte, eu fui com meu irmão, é super ultra fã, assim, de Jet Japan e outras paradas japonesas, e com dois amigos meus lá do Santinás. O King Kong, que comenta lá no Eu Gosto de Jogos. Enfim, eu comprei as passagens pra mim e pros meus dois amigos, né? Passagem de ida, passagem de volta, tranquilo, tava em promoção, show de bola. Aí quando a gente foi voltar, a gente não tava conseguindo dar check-in, né? O nome daquele negócio, né? Era o ponto da check-in, Ah, pensei que você tava falando do Foursquare. Foursquare. Não, eu quero meu ponto, eu quero meu site. Caralho, eu quero de ver que eu tô lá. Aí, porra, dando bug na porra do check-in do King Kong, né? Dando bug na porra do check-in. Ah, não pode dar 24 horas antes, que eu comprei primeiro dois e depois o dele. Não pode dar antes, não sei o que, blá, blá. Eu comprei a porra da passagem de volta dele errada, cara. Eu comprei pro outro público. Que isso? Que pariu, aí ele teve que comprar uma passagem lá na hora por R$400, aí eu falei que ia dividir o prejuízo com ele. Caralho! Foda. Deve te amar. Mas o show. Não, já tá tranquilo. Mas o show foi do caralho, mas valeu a pena. Foda-se. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. E vice-versa. Caralho. Vice-versa. É pra gastar, mano. E a galera fala que eu sou rico. Esse é meu garoto. Você é Deus, você tem muito mais cara, dinheiro. Eu uso a estratégia de chegar na metade do mês, eu começo a botar no crédito. Aí no mês seguinte eu pago o cartão de crédito, aí boto no débito até a metade do mês, aí depois Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você não foi no Rock in Rio, foda-se, você não mora no Rio mesmo. Tem muita gente de Minas no Rock in Rio. Pô, tinha a galera de longe pra cacete. Caralho, tinha uns caipiras gritando coisas locais na fila, cara, insuportável, cara. Isso aí, caipiras, nunca, vocês nunca vão ver a gente mesmo, então nem fiquem bolados. Vinícius Contreva, procura. Ih, fudeu, Vitor e Matheus. Vitor Esteve. Isso foi no dia do rock bolado? Ou foi qual dia que tu foi, boy? Foi no dia 24. Ah, no dia então, do rock não tem essas porras. Rock Peronomuto. Ah, valeu. Esse foi o dia que choveu, não foi? Porra. Não, vamos falar do dia 24, foi o dia do NX Zero. É assim que eu gosto. Isso, de muito boa, obrigado, Nidine Meu. A gente pode responder hoje. Chegamos à conclusão que o São Jorge é pagodeiro, então, que eu já fui eliminando os ritmos aí. É isso aí. Por isso que ele fez chover. Então, com licença. Então, pra você que esperou ouvir o podcast e encontrar informação útil, eu sinto muito. Você ouviu aqui, foi um monte de baboseira. E eu queria agradecer a participação minha do Pod do Pombo, pra variar. Obrigado, podcast. Baboseira era que o Robopato falava, só queria falar isso. Valeu. Porra. Good job. Porra. Obrigado. Tem que mandar um. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Você quer falar isso, cara? Não, tá tranquilo. Já falou, né? Não, mas eu vou cortar, quer dizer. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast de Tanguinha. Dando encerramento do podcast de alheios. Então, Ninja Inimigo, fala aí, cara, de onde é que você é? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou de um podcast de jogos e diversão chamado Eu Gosto de Jogos, nome criativo pra caralho. Para. E, aliás, ninguém sabe, né, a origem da história do Eu Gosto de Jogos. Um dia eu conto. Pô, se quiser contar agora, vai ser irado. Querem ser o maior portal de jogos do mundo? Ia ser irado, não, mas eu preciso de ajuda do Senhor da Eternidade. Foi um maluco autista da sala dele de design que tava apresentando um trabalho. Aí, tipo, parou no meio da apresentação do trabalho e falou: olhando. Aí, professora, que é isso? Que eu ouvi ele? É que eu não gosto de nada disso aqui. Isso aqui é tudo muito chato. Aí, ó, que você gosta, ele? Eu gosto de jogos. Aí ele, calma. Ele falou: eu gosto de jogos e diversão. É sério isso? É. Caralho, que true, moleque. Caralho. Nosso nome foi a parada mais avulsa do mundo, de vocês ter uma história. Podcast Eu Gosto de Jogos, você tem que falar. Se você quer escutar a história de por que esse é o nome. Você escuta o podcast de Tanguinha. Mas já vai rolar um crossover que vai ser o Propaganda Master. Propaganda Master do Tanguinha. Entre um e outro. Se vocês quiserem conhecer o podcast Eu Gosto de Jogos, entre no site www.baixofrentesoco.com. Lá vocês vão ficar podendo as fitas de alta periculosidade que vão estão sendo. Sendo de jovens e diversão. Site. Junto comigo, Ninja Inimiga. Alter ego. Junto comigo, Ninja Inimigo, de vez em quando aparece a Paraguaia, que na verdade já apareceu uma vez, e o Rania, que já apareceu duas vezes. É, a galera que tá aqui foi chupinhada do Eu Gosto de Jogos. E só emendando aqui, ô Rania, você também tem um podcast, não é isso? Não. Peraí, antes dele falar isso, eu quero aclarar uma coisa. Eu apareci duas vezes. Uma vez na vinheta, tá? É verdade, é verdade. Aparecer, ninguém apareceu nenhuma vez. Porque é podcast. Peraí, Rania. Áudio. Você tem um site. Site? Site. Na verdade, eu tenho um canal de YouTube com o Cangaceiro Samurai. Ele me fudi. Ai, esculachou Deus. Toma ali, não deixaram pra ler. Punição divina. Deus também erra, moleque. Infelizmente, ele tá parado há um mês, mais ou menos. O Leozinho demonstrou toda a revolta dele aqui. Sim. Sempre que eu falo pro Cangaceiro, pô, cara, a galera tá reclamando aí que a gente não tá gravando. Ele fala, porra, então já é, vamos gravar domingo. Aí eu falo, não, domingo tem Rock in Rio. Porra, então já é, vamos gravar quarta, né, pô. Eu tenho dança. Porra, então já é, vamos gravar. Aí nunca dá pra gravar. Minha avó tem aula de capoeira. E a gente tem o nome criativo também de Eu Gosto de StarCraft. É uma jogada de marketing pra você ao novo gosto de jogos. Meu Deus do céu, é brincadeira. Pra gente já começar com uma base de fãs assim lá no alto. Vamos mudar pra Eu Gosto de Tanga. Então, quem quiser entrar no canal de vocês, é só procurar no YouTube pelo quê? É, eu acho que se você entrar lá, youtube.com/eugostodestarcraft. Ou então vai no Google e põe Eu Gosto de StarCraft, que é mais certo. Não, faz o seguinte, é mais fácil entrar lá no Eu Gosto de Jogos e... Então vamos fazer o seguinte, vai ter um link aqui embaixo. Boa. Isso é meu garoto. Ah, eu gosto de SC2, pronto. Foi o que eu falei, eu gosto de SC2. Então faz o seguinte, vira um chinês e sai clicando o dia inteiro em todas as páginas que a gente tá falando aí, você vai ser um cara muito maneiro. Não, o endereço certo é www.youtube.com/user/eugostodesc2. Puta que pariu. Então, valeu Ninja Inimigo, valeu Rania e valeu Paraguaia pela primeira vez aqui também. Valeu Deus. Valeu Deus. Paraguai, você tem internet também. Valeu Deus. Oi? Tem um site. Ilumine a minha mente na prova que eu vou ter de problema. Você não vou iluminar nem a minha, amigo. Eu vou iluminar dos outros. Tá suando, né? Eu não tenho site não, eu sou newbie aqui. Você é newbie, que isso. É. Um dia você vai fazer um site. Eu gosto divulga de... Nossa, tem um amigo nosso que participa direto, que ele não tem site, ele dá o um site no PC Siqueira. Pode divulgar um site aleatório. Fique à vontade. Divulga o seu país, divulga o Paraguai. Será que tem Paraguai? Será que existe paraguai.com? Deixa eu ver. Compras Paraguai, serve. Pensa na tua. Que é bom. Comprasparaguai.com.br. Lá você pode comprar PlayStation, iPod. Aqui. Mas isso aí é chato. Notícias de Paraguai. Na tragédia no Lea Reda de Haiti. Não, peraí, você vai querer ler a parada quando temos uma Paraguai legítima aqui? Você tá me zoando. Porra, mas é muito melhor um cara que não sabe ler em paraguaio, né? Paraguaio. Não. Paraguai, você pode dar despedida pra galera, dar um recadinho de tchau aí, falando na sua língua nativa? O que, que você achou do Rock in Rio? Então, o Rock in Rio, tu olha lá pensar, me reventei o pé, me caí com a amigdalite, se vale a pena. Eu entendi a amigdalite. Caralho, velho, que ela falou nisso me lembrou aquele Dimitri, tá ligado? Olha na gralinha. A gralinha? La problemia? La problemia? Pena que hoje é quarta. Pena que hoje é quarta. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação. Valeu com você que ouviu. Beijos, me liguem. Até a próxima edição. Um abraço. Comprem as camisas de tanguinha. E-mails. Nós temos o objetivo agora que é gravar o menor bloco de e-mail de todos os tempos. Nós não temos, cara. Nós não temos e-mails, mas eu tô lendo a biografia do Fred Mercury. Eu gosto de comentar os livros que eu tô lendo na sessão de e-mails. É, porque eu deixa eu ver se você tá começando a ler. Agora tá acabando já de ler? Não, porque eu tava, tinha que estudar e tal, mas eu tô no começo da vida do Fred e tal, ele contando o caso dele com os machos dele. Muito bom. Ah, Fred, então não foi ele que escreveu, pô. Não, é de um amigo dele e tal. Mas biografia que a pessoa escreve mesmo não tem graça. Que filha da puta, o cara até não sei que o outro era viado. Pô, mas é o Fred Mercury. Ah, eu todo sei, mas sabia. Você fica contando as histórias de homossexualismo dele. É engraçado, ele namorou um cara louro gigante que chamava Thor. Puta que pariu. Mudou minha vida saber isso. Agora vai. Né? Então a gente termina a sessão de e-mail com Hammer Time em homenagem ao macho do Fred aí. Só pra tapar a atenção, né, filho da puta? Então, Hammer Time. Hammer Time. Vocês viram o plano? Aí. Acabei de inventar uma piada. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que até o... Pera aí, rapidinho. Deixa eu dar uma... Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda. O primeiro foi muito melhor, não completa não, cara. É que ele anotou a piada.